No pátio, Índia Alfa me chama pronto no ponto de espera, altímetro 1020. Pátio de Alfa, pronto, está com a minha noite, porra, está pronto. É 251 na linha da cola pista 10 e vamos pra calma. 6251 no decolou os 29 e no 208 o controle. 2 boa, tá bom. Salvador, bom dia, Oceanero 62, Fona, o decolado, passando... Oceanero 625, bom dia, contato radar, voo 360, direto Leda. Direto Leda, contato Oceanero 625. Na 6251, chame Recife, 1251. 251, Recife, obrigado, bom dia. Bom dia. Embraer 767-49, assistente da ESA, 340 para Guarulhos, portão projeto. 6749 para Guarulhos, está autorizado nível 340. Decola da 10, saída da El Leda Bridge, hoje intercepta pelo Zulu no 6, Bravo até o Zulu 13. Aciona 5546 no transponder no 208 controle. Assistente autorizado Guarulhos, nível 340. Decola 1-0, curva direita, perfil da El Leda Bridge, pelo Zulu 6, Bravo até o Zulu 13. 5546 transponder. Controle 1208, web 6749. Mas correto, chama proposta no 10. O 486 para a cópia 5717. Para o Galeão, nível 340 está autorizado, decola da 10, saída da Leta Bride, via Pesulo 10, Esmato, Lúcio Barbacena, após decolagem, curva direita. 5553 é o transponder, URO 208 é a frequência do controle. Após ESMAP, é Lúvito, Lima, Uniforme, Vitor Tangosca. Me chama para o posto, meu três. Autorizado chama táxi, web. Autorizado chamar a web. Eu falei. Web 5898 para Confins, eu tenho autorizado nível 340, decola da 10 na saída da Euleda Bridge, onde intercepta Pesulo 16 até o destino. 5555 é o transponder, 1208 controle.